Yes, sir. I will have your flight plan here pre-approved in approximately 10 minutes. You could call me before, but not that before. In 10 minutes, I'm going to have it pre-approved, and I'll call you for your clearance at Charlie Sierra Delta Tango Tango. No problem. Call me when you're ready to copy. I will have your clearance in around 10 minutes. If you call me in 10 minutes, you can copy, or you can call me later when you're ready to copy and start your taxi right away. Autorizado 9000, pois está descendo para 2003, General 019, autorizado final, ILS X-Ray Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Understand, sir, the upper Zulu 17 is up to the left half. That's correct. Alpha is a transition to upper Zulu 17. Okay, and after the left half, flight plan route. After Alpha, you enter upper Zulu 17, then flight plan route, sir. So, because our flight plan route is upper Zulu 10, so after Alpha, I am going to move to the point to the left. I'm really sorry, I got your flight plan as Upper Zulu 2-1. Stand by, I'm gonna check that. Solo Salvador. Mais, escuta. 310, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, obrigado. Can you send me all the routes so I can see? Sure, sir. And just a moment, I want to copy everything here. My Foxtrot Alpha, then Upper Zulu 17 until Hamburg. Hotel Alpha, Mike Bravo Uniform, then Upper November 741 until Magog. Mike Uniform, go for Oscar Papa, then Lend 15, sir. 317, chama Centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Boa noite, são 3, 1, boa noite. November 676 Alpha Sierra, did you copy? Okay. 707. 0 pouso, 160 graus, 08. Fazer pouso, governo 707. Presumo 17 to Hanbu. Hotel Alpha Mike Bravo Uniform, then up in November 741 until Mugam. Mike Uniform, go Foster Papa, so then Lend 15, Mike Echo November Delta 15. Please confirm, was this the flight plan, the flight plan route that you sent to the Airport Information Service room? We have a Lend 15, that's it, sir. I'm sorry, I have never seen this route before. Can you please confirm that this is the route that you sent to the Airport Information Service room? Yes, this is our route. Roger. To start taxiing, call ground. Correction. Call power, frequency 118.95, November 676, officer. Boa noite, Azul 2795 com a Unicorn. Boa noite, Azul 2795, acione a identificação. Voltou de Alagoas para interceptar a chegada. Bom, fiquei legal no 019, reporte, não pode descer. Já na proa de Alagoinhas, reportará para a descida 2795. 1984, 2 minutos para a posição Conde, o serviço radar terminado, chame controle Aracaju, 1120 decimal 3. 1120 decimal 3, azul 9984, grato, boa noite. Né? Boa noite. Estabilizado nessa X-Ray da 1-0, voa 0-9-6. Posição 9-6, chame a torre de Salvador, 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, boa noite, boa semana, até amanhã. Até amanhã, bom ponto. Obrigado. Comandante Cordial, boa noite, 1-0-9-6, estabilizado, X-Ray da 1-0. 1096, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Guarda. November. 676 Alfa Sierra. Wait to clear to taxi. Só tentar isso aqui. Tudo mal, botando. Solo os 29, livre à direita, solo 1211. 211 à direita. Adogo, pula 705, lembra da questão 705. Pula 705, taxia de Alfa, chama o ingresso da sua Juliette. De Alfa, reparto da Juliette com o 705. Cheque o trem autorizado, pouso 160 graus, 109. Baixado travado, tem um pouso autorizado, 10, 10, 9. Não temos vento, por gentileza. 160 graus, 109. Paciente, pouso autorizado, 10, 9. November 676 Alpha Sierra, taxi approved via Quebec, runway 1735, report leaving 35. Oi, Jack Rack, runway 17, call the unit 35, 6795. 2795, deixa eu ver a chegada para 2000 pés, PNH 1009. Dia 2000 pés, 1009, 2000. O meu amigo Golf, deixa eu ver para 4000 pés, do PNH 1009. Era 4000, o meu Golf. Romeu Lima, Alfa Tango, tá pronto o estacionamento ou já assinou? Zero, três horas, Mike Sierra no alternado, táxi autorizado até a taxi Papa, reporte para ingressar pista no assédio. Até amanhã. Até amanhã. É

Alfa, repórter S27, Ronald 096. Delta Charlie Juliette, por favor. Sana Aerostar, informação Índia, autorização 390 para Fortaleza. 2-0, Salvador Fortaleza, nível 390, via Brasileiro 9, decola Pichão 0, 17 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1-2-0-8, transponder 5052, o Papa Romeu Delta Charlie Juliette. Autorizado 390 para Fortaleza, Upper Juliet 19, decola 17, primeira curva esquerda, transição da bomba, transição próxima, transponder 3052 e o controle 1208, delta presidente. Transponder 5052. Mike. Nossa consulta na Lima, posto Mike. Está correto, confirme POB. Está com a meia dúzia. Chame a torre 1895, ajuste 9019. Ajuste o altímetro 9019. O Papa Romeu Delta Charlie Juliette. Ciente, chama a torre para acionamento. Delta Charlie Juliette 1895. Já continuando Juliette, 1096. 9096, mantenha a posição, aguarde para prosseguir. Pantel, 1096. Fala, 1-7-0-5. Estou esperando o balizador aqui. Tem um rapaz ali, mas ele está sem equipamento de sinalização. Está esperando o sinalizador aqui na posição 1. Para o pushback de acionamento, 9218-809. 9, aguarde, azul 9218. Aguardará. November 6, 76, Alfa Sierra. There is a little mistake in our route. We are checking for 6 Sierra. Just 1 minute to got a new HCPS. Lima, Alfa Tango, pistão 17, decolagem autorizada, o vento é de 140,2. Chame para o táxi, fique atento ao voo que está ingressando o táxi Juliette para o portão 8, o azul 9298. Confirma a informação só. Autorizado, puxe back acionamento do portão 9. Fique atento à aeronave da Gol que vai ingressar para o portão 8. Ok, iniciando o puxe back acionamento, chamada táxi, você terá tempo azul 9219. O azul Gol 1096, fique atento ao azul que está puxando no portão 9. Relativo, atenção azul no 9, 1096. Aos 3 mil. também, chama o controle 120, decimal 8. 1208, Lima, Alcatama. November 676, Alfa Sierra Salvador, Tower. Go ahead, 8, copy. Just a modification in your route, in your departure. First of all, about the route, you will perform via Upper Zulu 10 and then Papa Uniform Bravo Alpha Victor position, Papa position, and then Upper Zulu 16 and then Bravo Hotel Zulu after direct Shomoji X-ray Oscar Mike Oscar Delta position. And then Upper Zulu 30 and then Entity position. Echo November Tango India Tango position. Yes, Papa Zulu 110, then Kubat, Papa Uniform Bravo Alpha Victor position. Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct X-ray Oscar Mike Oscar Delta. Upper Zulu 30, and then Entity Echo November Tango India Tango position. The route is corrected. Now about the departure. The departure will be Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, and then Leda. Lima, Echo, Delta, Alpha, and then Motiva position. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha position. Yes, Papa Zulu 110, Delta, Alpha, Echo, Lima, and then Motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Transition. Okay, between Dial departure and Motiva transition, there is another position, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha. It will be from Dial and then Leda, after Leda, direct Motiva position, order to intercept the Upper Zulu 10. Roger, Dial, and then Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, and then Motiva. Motiva, Tango, Victor, Alpha, and then intercept Upper Zulu 10. Roger to intercept Upper Zulu 10. Upper Zulu 10, okay, now the readback is correct. Stand back to procedure text. Stand back. Após Duna, Azul 2795. Após Duna, Azul 2795, obrigado. Tango 651, are you ready to copy? Salvador to Luanda, Fox November Lima Uniform for level 410 via flight plan route. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Aracaju transition, Alpha Romeo Uniform transition, Salvador control 120.80 and the score code is 5060. Victor Juliet Tango 651. That is correct to report. Copy me, what is your position, please? Maru position, Alpha Romeo Uniform position. April 4th, call tower 11895 QNH 1019, Victor Juliet Tango 651. Salvador, Zulu 92, Zulu 8, autorizado a linha ainda colapso 0, 50 graus, uma dúvida. Autorizado 0, 50 graus, autorizado a alinhar e decolar, sessão 0, azul 92, 1. Por ali, o Romeu, Romeu, vou ficar o seguinte da sua ponte de cancelamento. Vou seguir para o final da 17. Gente, o plano instrumento cancelado aos 22, desça para a altitude de tráfego, NH1019, autorizado o vapor da rotatória. Romeu, Romeu, Golf. Da rotatória, Romeu, Romeu, Golf. Azul 2795, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Salvador, acionário 6310, informações. Acionário 6310, boa noite, aguarda cobre o ajuste no 019, ajuste altimetrão no 019. 319, poderia adiantar a saída? Saída pouca. Zoom 9218, agora os 44, controle de Salvador no 20.8. Controle de Salvador no 20.8, azul 9218. Azul 2795, cheque trem de pouso, pista no 0, pouso localizado, vento 150 graus, 129. Livre pouso não no 0, tá baixo a travada 2795. Contato radar, suba para o nível 280, saída Léo. Contato radar, sobe 280, saída Léo, azul 928. Então, novamente o vento para o 2795. 150, uma dúzia, altímetro 0, ajuste altímetro 0, 9. Copiado. Only aware of my system before 30 minutes before estimate time to departure, okay? Only 0020 are the my system air frequent. Confirm, I can only take off at 0020? Stand by 1 minute, please. Okay, obrigado. Boa noite. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Boa noite, papá, triplo, Romeu, Golf. Gente do tráfego ainda não avistado. Chama na curta, checado, tem de pouso. Pera aí, na curta, no frete, Romeu, Golf. Okay, so I call you back at 0020, 0020. So I call you back at 0020, confirm. Affirmative. Okay, but you have 555 on the system, confirm. Confirm? But confirm, you have 555 on the system. Okay, I don't have it, now I don't have it, only 0020. You don't have now, okay. Juliette. Tanto estacionamento? Estacionamento autorizado, chame, pronto para o táxi. Solo Salvador, boa noite, o Azul 2795, na Eco. Azul 2795, táxi vai a Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 1 no Romeu. Alfa Kilo, 1 no Romeu, Azul 2795. Salvador, OTAN 3858, informação de atualização para Fortaleza. OTAN 3858, Salvador Fortaleza, só instante a cópia, ajuste no 019. No 018? Salvador, muito boa noite, Oceanair 6313, informação Índia. Oceanair 6313. 6313, senhor, informação Índia, está passando a doce. Boa noite, Oceanair 6313, acione a identificação dessa via chegada a Ponce. Para 2000 pés, o Kennedy no 019. Salvador Control, good evening, up to November 676, Alpha Sierra, cruising 2000 feet on arbor departure. November 676, Alpha Sierra, radar contact, climb to port level 430, dial departure. Roger, maintain level 430 on departure, 676 Alpha Sierra. Número 3, confirmando essa vez chegada a Bonfim, 2010, General 1019. CN 6313-2000, Bonfim 2019. Na previsão para 3858. Mais 30 segundos, Ju, 3858. Corta. Departiu. Number 6 of SAI North restricted, climb to flight level 430. Well, you are restricted to flight level 430, 676 of SAI. Up to quarter. Felizado Salvador Recife, nível 350, via Ultra Zulu 97. Decola pistão no 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5041 no Ocean 6310. Transição para o Zulu 17, 10, da Puca, 208, 5041, 6310. Gestão quadro, chama pronto. 3858 para a COP. Salvador Fortaleza, 350 para Zulu 19. Decola pistão 0, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 120.8, transponda 5046, OTAN 3858. Autorizado, 350, Pesolo 9, Momo Frote, 1208, 5046, no transponder, tá 3858. 5046, Tostão 2, chama pronto. Tranquilo, tá pronto. E 30. Para o comando, eu estacionando no pátio 5. Oi, na Aristar, observa o estacionamento do tráfego, a sequência, táxi autorizado até, táxi foi Papa, reporte para o ingresso. Delta Charlie Juliette, uma detenção. Boa noite, Azul 4298, informação Kennedy. Boa noite, Azul 4298, adicione identificação. Recebi a chegada Mário para o nível 050, Kennedy 1019. QIP 050019 e chegada Mário 4298. November 676 Alfa Serra, contact Recife Century 125.1, if enable 133.95. Roger, contact Recife Center 125.1, is enabled 12395. 676 Alpha Sierra, thank you sir. Negative, is enabled 133.95, November 676 Alpha Sierra. Enable 12395, 676 Alpha Sierra. Delta Tango Tango to the ground. Charlie Roger to copy. Tango de Delta Tango Tango, go ahead. Salvador to Porto Seguro, Serra Brava, Tapa Sierra, Valero 260, via Upper Whiskey 50, runway 10, turn right, dial, depart, after dial, Leda, position, after Leda, mid heavy position. Salvador 120.8, score code it's 5101. Charlie Sierra Delta Tango Tango. Papa Romeo Delta Charlie Juliet, alinhado cabeceira 17, decolagem autorizada, vento 160 graus, 12 nós. Leda and BTS. Departure frequency 120.8, squawking 5101. Affirmative, that is correct to taxi Mike, do you confirm this? Yes, we are on the taxiway Mike via Quebec. Okay, call tower 118.95 to proceed taxi to the airport, please. We are requesting runway 17 for departure. Okay, runway Confirm. Okay, maintain the departure of the ROW and turn right after the depart, okay? The departure of the day. Also maintain departure with the right and call tower for the taxi. Affirmative, 11895. 11895, Bonoite, we have. Aero Taxi 3858, Delta 176, 3 horas e 50 alterna, Salvador. Como transição para ti? Apollo Delta Charlie Juliet, contato radar, suba para o nível 390, na saída Momo. 390 para o sul da Momo, Delta Charlie Juliet. Meu nome é 313, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o ILS X-Ray, reportado estabilizado, Xenaro 6313. Espera pronto, 3858, boa noite. O TAM 3858, boa noite. Autorizado alinhar, reporte pronto para decolagem. Autorizado alinhar, já está pronto para decolagem 3858. Gente, reporte alinhado então, pronto. Pronto, Juliette. Presente Cogbo, Delta Charlie Juliette. Sul 4298, desça via para 2110, QNH 1019. Via para 2110, QNH 1019, pode ser com você. 2019, decolagem autorizada na pista 10-3258. Para o pushback, acionamento, Xenaro 6310, escândalo 4. Realizar, Xenaro. Chamaremos táxi, Xenaro 6310. Salvador, boa noite. TAM 3858. TAM 3858, contato radar, suba para o nível 350, saída Momo. 350, saída Momo, quando possível, Broad Momo. Vamos cruzar 2000 pés, Momo, TAM 3858. 2000, Momo. Azul 4298 está cruzando. Autorizado sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizar no localizador. Azul 4298. Está cruzando sinal X-Ray 4298. Cruzarei. Controle seria possível acordar 3858 front. Se aguarde, TAM 3858. Aguardo. Localizador, Campa Vista, Oxa, 6313. Nem 6313, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre, 295, 6313, obrigado, TVS. Certo. Charlie Delta, Tango Tango, taxa a tudo, vai a Quebec. Come to enter, runway 17. Roger, this is a taxi to Quebec, call it back for enter, runway 17. Torre Salvador, muito boa noite, sou o Chanel, 6393 no ILS, visual com a pista e com a avenida paralela. Gente, o Chanel 6393, trato avistado, cinto no zero, pouso autorizado, vento no 60,129, altímetro, ajuste altímetro no 09, pouso autorizado. Gente, pouso autorizado, Oxa, 6393. 5109. Correto, portão 8, uma troca. Runway 17, by the right, come ready for takeoff. Runway 17. Romeu Delta, Tiago Gillette, controle? Prossiga. Pelo centro, Recife em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45, Delta, Charlie e Juliette. 126, 85, 125, 45, secundário? 25, afirmativo, Delta, Charlie e Juliette. Gente, muito grato, uma boa noite. Boa noite. À direita, ponto espera, 1295, ajuste de altímetro 909, obrigado. Devolvo Limitax para 090 com 1995, ajuste agora 1099, Chiné 6310. O quadro 98, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4298, até mais. Torre Salvador, muito boa noite, o 4298 está estabilizado no X-Ray. 4298, tráfego avistado, reporte, marcador externo, baixado, gravado. Qualquer 8, 4298. Tango, 17, for departure. We're able for takeoff immediately. Tango. We're able for takeoff, runway 17, 160 degrees, 90 knots. Tango, Tango. Chama a senhora Salvador 121-21. Lembrando pista, Salvador 121-10-6-3-1-3, obrigado, até. Já. Johnny, Sierra Delta, Tango Tango, Airborne 08, Salvador Controle, Frequency 121-8, have a nice trip. Salvador 1208, boa noite, abraço. Capitão Mike 210, baixo 8, travou 4298. 1-4298, pista 1-0, pouso autorizado, 1-60 graus, 1-09. Ok, pista 1-0, autorizado 4298 Sul. Da aeronave na final, operação 1-0, Oceania 63, 1-0. Boa noite, Oceania 63-1-0, após a aeronave na final, alinhar e manter cabeceira 1-0. Após a aeronave está na final, alinhe e mantém 1-0, Oceania 63, 1-0. Alicia Delta Tango Tango Salvador Tala. Sierra Delta Tango Tango, radar contact, climb to first level 260 dial departure. Climbing 260 dial departure, Delta Tango Tango. Alfa, antes da Juliette, Oxa 6313. Oxa 6313, ingresso táxi Juliette, portão 4. Autorizado Juliette, portão 4, Oxa 6313, obrigado. Libera à direita via Foxtrot, chame só 121, decimal 1. Libera à direita aqui, Foxtrot, e chama só 211, 4398, ótima noite. Boa noite. Olá Salvador, muito boa noite, o 4298 está na Foxtrot, cruzando para a Alfa. Azul 4298, táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. Táxi Alfa, antes de Juliette, para o Isso, Enable 133.95. Roger, receive 125.1, if enable 133.95. Boa noite, até a próxima, Alfa Tango Tango. Boa noite. Decorado Zulu 3, chame controle Salvador em 1-2-0-8, boa viagem. 208, muito boa noite. Chame 6300. Salvador, chame 6300, cruzando agora 1700 pés na Boca Caju. Chanel 6310, contato radar, suba para o nível 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, Chanel 6310. 8102, quanto direito, conversa. Quando possível, coordenar o Romeo Fox 098 lá para Recife, agradecendo. Sente agora. Guardando Chanel 6310. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1973 para Rio de Janeiro Galeão, nível 380 para o Fosso. Confio 360 aprovado. Confio. Salvador Galeão 360 via Alfa 9857. Decola pista 90, curva direita da Leda Irumi. Controle 120.8, transponda 5033. Autorizar 360 para o Rio de Janeiro, Super Novembro 857, da Elmer de Irume, decola da 10, curva direita, sendo para responder 5033, controle 120, decimal 8, gol 1973. Portão 5, Champa. Champa, próximo gol 973. Chama 3-0, Centro Recife autoriza após Jamo voar o meu Fox Trot 018. Centro, após Jamo voar o meu Fox 018, grato. Chama 6-3-18. Autorizado Salvador Fortaleza 390, via Brasilão 19, decola pista 17, curva à esquerda, Romo, transição frote, controle 120.8, transponda 5120. Confia para repetir. Salvador Fortaleza 390, via Brasilão 19, decola pista 17, curva à esquerda, Romo, transição frote. Controle 120.8, transponder 5106. Chat 5, quantos a bordo? Chegador em 118. 8895, ajuste no 01. Dessa vez chegada a marca para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 099. Está autorizado o táxi, só para cruzar a pista vocês. Senhora 310, chama agora o centro Recife, 126.85 alternativo, 125.45. Para 2.85, alternamos 2545, Senhora 310, muito boa noite. Yes, this is Sanger, X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar. Alpha Romeo Oscar, go ahead.